CBN Fox Esportes. 10:03. Muito bom dia a você que está sintonizado na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 18 de outubro de 2014. Eu sou o Eli Silva e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz Cataratas Futsal enfrenta duro desafio no Sudoeste em busca de uma vaga na semifinal do Paranaense da Série Ouro. Após fim do sonho na divisão de acesso, Foz do Iguaçu Futebol Clube antecipa preparativos para a temporada 2014. Equipes de Foz do Iguaçu jogam em casa neste sábado pela Liga Nacional de Futebol Americano. Mundial de Rafting tem mais um fim de semana de disputas no canal Itaipu e nas corredeiras das Cataratas. Foz do Iguaçu sedia Campeonato Internacional de Badminton. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E vamos lá, né? Iniciando o programa de hoje, já falando do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, com jogos da penúltima rodada da primeira fase, marcados para amanhã de domingo na Terra das Cataratas, com horário de verão, hein? Lembrando que amanhã, a partir da meia-noite de hoje, começa o horário de verão. A jornada terá dois jogos no campo de Três Lagoas. Às 8:30, Vila Miranda enfrenta o União Copo Gelado. Na sequência, o jogão de bola entre Três Lagoas e o Jardim São Paulo. As demais partidas acontecem todas às 10 horas da manhã, com a seguinte programação. CRG 14 e Canarinho, isso aqui no campo do CRG 14. Vila Paraguaia e Aparecidinha, no Guairacá. São Francisco e Portuguesa no Aldair Fagundes e Vila C e Baterias Pilar na Vila C. Após 9 rodadas, a liderança é do Aparecidinha, com 19 pontos ganhos, seguido por Vila C, que tem 18, Jardim São Paulo com 16, Baterias Pilar com 15 e Três Lagoas e Canarinho com 14 pontos cada um. Vila Miranda com 9, Vila Paraguaia com 7 e União Copo Gelado também com 7, são os últimos colocados do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Já no futebol profissional, a diretoria do Foz do Iguaçu Futebol Clube decidiu agir rápido. Após a decepção provocada pelo fracasso do time em conseguir o retorno à elite do Campeonato Paranaense, no último domingo o Foz perdeu em casa, né, para o PSTC por 1-0 e viu o Cascavel, que venceu o Paranavaí por 2-1, comemorar a volta à primeira divisão do estadual. Para subir, o Azulão precisava vencer o PSTC e torcer também para uma derrota do Cascavel, o que acabou não acontecendo. Após a eliminação, né, da fase final, todos os jogadores e também a comissão técnica foram dispensados pela diretoria. E na terça-feira, o presidente do clube, o Arif Osman, anunciou que o técnico das divisões de base juvenis, o Ivan Carlos, será o responsável pela formação do elenco para a temporada de 2015. Quando a divisão de acesso tem o início já no mês de março. Então é no primeiro semestre o início do campeonato da divisão de acesso. Logo assim que terminar o Campeonato Paranaense, começa a divisão de acesso. Além de Ivan Carlos, foram anunciados também os nomes de Leandro Augusto Batista como preparador físico, o Biratan Santos, o Bira, como preparador de goleiros. O atacante Negreiros foi convidado para assumir a gerência de futebol, porém ainda não confirmou se aceita ou não. E eu vou conversar então com o técnico Ivan Carlos, até para saber como já estão os preparativos do Foz do Iguaçu, com relação aos preparativos para o Campeonato Paranaense da divisão de acesso para o ano que vem. Como é que estão os preparativos, Ivan? Ah, foi recebido assim com alegria, né? Porque a gente é da cidade, vive do futebol da cidade, né? A gente tem aí, eu fui torcedor, treinador e jogador do Foz, então a gente tem muita satisfação e não vai faltar empenho, né? O fato de você trabalhar nas categorias de base, já conhecer essas categorias de base, pode dar um handicap melhor, Ivan? Eu acredito que sim, porque desde eu nunca iniciei um trabalho no profissional. A gente sempre pegou o profissional em andamento. Né? Então, se deixarem eu fazer o trabalho que eu pretendo fazer, né? Claro que você também não pode achar que só os moleques vão aguentar o tranco aí, entendeu? Mas agora, se fazer uma boa mescla e esses jogadores que vierem também, vestirem a camisa da cidade, né? Vierem realmente para subir a equipe, dá para fazer uma boa mescla aí, se Deus quiser, disputar aí até o título da segunda divisão em 2015. Ivan, subir para a primeira, que vai ser o principal que a gente vai querer lutar, né? Ô Ivan, o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, o ano que vem, começa no primeiro semestre. Quando que você já pretende começar a trabalhar já essas categorias de base, a base para o ano que vem? Olha, a ideia já é começar a partir do dia 3, né? Dia 1º, se eu não me engano, é um sábado, né? Então, dia 31, fazer uma apresentação, 31 agora desse mês. E no dia 3, que é uma segunda-feira de novembro, a gente vai iniciar o trabalho. Você vai utilizar a molecada das categorias de base, Ivan? Olha, a gente fala molecada, mas assim, a boa parte dos jogadores são jogadores que já foram jogadores meus no sub-18. Né? Nós temos duas boas bases que estão em terceiro no estado, os jogadores que ainda estão na cidade e recentemente subimos a divisão B para a divisão A dos Jogos Abertos. Né? Aí uma mescla também dos Jogos da Juventude que disputou esse ano o sub-18. E também subir nos Jogos da Juventude esse ano para a Série A também, né? Então a gente vai fazer uma mescla boa de jogadores entre 18 e até 23, aí 24 anos, para depois sim, lá na frente, a gente definir quem fica e o que a gente vai precisar para dar sequência no trabalho. Ivan, muito obrigado e boa sorte para você. Valeu, amigo. Obrigado e agradecendo também a inúmeras pessoas aí que nos ligaram, vocês da imprensa aí que deram apoio aí para que a gente pudesse pegar, né? E agradecendo também o incentivo de muita gente aí que nos apoiou nessa nova empreitada. Ivan Carlos, novo técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube, sorte para ele, vai precisar, e tomara que a diretoria dê condições para que ele possa fazer o trabalho. Afinal de contas, já contratou vários treinadores e acabou não dando certo. Né? Os treinadores vieram para cá e acabaram não conseguindo fazer com o time subir. De repente, a solução é caseira, a solução é um treinador que já conhece as categorias de base. Uma solução talvez bem mais barata e que pode dar resultado para o ano que vem, se deixarem o Ivan trabalhar. 10 horas e 10 minutos. Representante de Foz do Iguaçu na Liga Nacional de Futebol Americano, a equipe do Black Shark volta a campo neste sábado para sua quarta e última participação na Conferência Sul da competição. O adversário para o jogo, que acontece a partir das 14h, com muito calor, pode ter certeza, no campo da KLP, é o Porto Alegre Pumps, do Rio Grande do Sul. O Foz do Iguaçu Black Sharks é o vice-líder da conferência, porém, como apenas um time avança e o primeiro colocado já está classificado com antecedência, a partida de hoje será para uma despedida honrosa da competição. Quem tem jogo decisivo na noite de hoje é o Foz Cataratas Futsal, que após empatar no jogo de ida em casa pelo placar de 2-2, encara o Marreco Futsal em Francisco Beltrão. E ele precisa vencer para se classificar para a semifinal do Campeonato Paranaense da Série Ouro. O duelo acontece a partir das 20h30 da noite no ginásio Arrudão. Em caso de novo empate, o regulamento da Série Ouro prevê que uma terceira partida seja realizada com mando de quadra do Marreco, tendo em vista que o time de Beltrão fez melhor campanha na segunda fase do Paranaense. A cobertura completa você acompanha no programa CBN Foz na manhã de segunda ou nas mídias sociais da CBN Foz no twitter.com/CBN Foz ou no facebook.com/CBN Foz. E um detalhe que chama atenção, né? Deixar empatar faltando 6 segundos para terminar o jogo, aí foi complicado, né? Agora tem que vencer fora de casa, é complicado esse duelo aí. 10 horas e 12 minutos, fim de semana de muita movimentação nas atividades esportivas na água em Foz do Iguaçu. No Lago de Itaipu, o Yacht Clube promove hoje e amanhã as etapas 7 e 8 do torneio de pesca entre amigos, Alto Cunaré, com a participação de cerca de 150 pescadores em farta premiação aos vencedores. Na canoagem, continua hoje e amanhã as disputas do Campeonato Mundial de Rafting R4, com provas no canal Itaipu, neste sábado, e nas Cataratas do Iguaçu, no domingo. Nas provas de sexta-feira, destaque para as equipes brasileiras que garantiram ouro em três categorias: Open masculino, Open feminino e Master masculino. Neste sábado acontecem as provas de slalom no canal Itaipu, com transmissão ao vivo no canal Sport TV, das 11h30 da manhã ao meio-dia e meio. No domingo acontecem as provas de descida do Rio Iguaçu, água abaixo das Cataratas. O Campeonato Mundial de Rafting R4 2014 começou na semana passada em Foz do Iguaçu e é disputado nas categorias Sub-23, Sub-19, Open Senior e Master. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Canoagem, em parceria com a Confederação Brasileira de Canoagem e a Federação Internacional de Rafting, tendo como patrocinadores o BNDES, o Itaipu, o Ministério dos Esportes e apoio local do Macuc Safari e também da Unimed. 10h14, e ainda falando de água, não podemos deixar de citar que o veterano atleta Andrei de Oliveira Godoy conquistou no fim de semana passado seu quarto título de campeão paranaense geral de vela na classe Upmaster. As disputas aconteceram no Yacht Club Lago de Itaipu. O segundo colocado foi Gabriel Lopes Pereira seguido por Gabriel Bonato. Flávia Parisotto foi bicampeã paranaense no feminino veterano. Paulo Ricardo de Oliveira venceu no estreante e na categoria Mirim, seguido de Alain Araújo e José Eduardo Raposo Costa. Gabriel Bonato venceu na categoria infantil. Dez horas e 15 minutos. Vamos falar agora de um outro esporte, digamos, alternativo, né? Mas que tem Foz do Iguaçu como um importante ponto de referência no continente sul-americano. O badminton teve início nesta sexta-feira e vai até amanhã no ginásio Costa Cavalcante o 5º Mercosul Open de Seniors de badminton, que reúne atletas de 5 países e tem entrada gratuita para quem quer acompanhar estes jogos, que lembra, de certa forma, um jogo de peteca com grande popularidade em países como Índia e China. Ontem à tarde, eu conversei com o organizador, o Eliseu Paulo Machado, que deu detalhes sobre a competição. É um torneio que não faz parte de um circuito mundial, mas ele tem característica de mundial. É um torneio que tem premiação em dinheiro. Nós temos aqui participantes de 5 países, que é Brasil, Paraguai, Argentina, Peru e China. É um torneio que caiu no gosto do pessoal que vive nesses países. E a cada ano a gente tem tido assim, um resultado melhor técnico, né? Este ano são 65 inscritos desses 5 países. É um torneio que tem parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu e também com o apoiador da Cidade do Oeste. Então é um torneio que para o Brasil é muito interessante. E sendo no Brasil, melhor ainda. E em Foz do Iguaçu, que é a nossa cidade, onde nós estamos começando a desenvolver o badminton. E é um torneio atrativo porque é sênior. Então o pessoal veio aqui para jogar, para passear na região também, mas preservar a amizade dentro do esporte. Esse ano está bem interessante que o nosso primeiro medalhista pan-americano do Brasil, o Guilherme Kumasaka, está entrando na categoria sênior, com 35 anos a mais. Então é o primeiro torneio dele, é o jogador mais forte da competição e a promessa é de 3 medalhas de ouro na categoria que ele está jogando. Temos do próprio Paraná mais um jogador que fez parte do nível 1 do Brasil, que é o Adriano Fiore. Temos aqui os jogadores do Paraguai que jogaram bem nos seus países, que estão acostumados a fazer jogos internacionais também. E temos um outro grupo de São Paulo também muito forte, da categoria de 43 anos em diante, que já foram medalhistas brasileiros em etapas pan-americanas, sul-americanas também, em torneios assim, opens, na verdade, né? Então nós temos também agora a surpresa, veio um de Assunção, tínhamos só mais argentinos da região, veio um de Assunção também, que é um jogador forte, e temos 2 peruanos muito fortes, que são jogadores de destaque no país. Quando jovem, hoje estão na categoria sênior jogando. Olha, e segundo o Eliseu Paulo Machado, além do bom nível dos atletas que participam do 5º Mercosul Open Seniors de badminton, o outro desafio enfrentado pelos jogadores foi o calor, o que exigiu ainda mais preparo físico de quem estava nas quadras em busca da classificação para as quartas de final. Realmente o calor intenso ontem no ginásio Costa Cavalcante. Na tarde de hoje acontecem os últimos jogos das quartas de final e início das semifinais amanhã a partir das 9 da manhã, semifinais e finais. A entrada no ginásio Costa Cavalcante para acompanhar o torneio, como dito, já é gratuita. 10 horas e 18 minutos. Falando agora de artes marciais, a equipe feminina de Karatê de Foz do Iguaçu conquistou medalha de ouro nos Jogos da Juventude do Paraná, disputado em São José dos Pinhais. As karatecas iguaçuenses somaram 62 pontos na disputa, Cascavel ficou em segundo lugar com 46 pontos e a Araucária em terceiro com 40. No masculino, Foz do Iguaçu terminou na quinta colocação. No Taekwondo, mais de 700 atletas participaram da 19ª edição do Brasil Open no fim de semana, no fim de semana passado. E no ginásio Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu, na classificação geral, a equipe AGT, liderada por Ana Paula Goulart e Toríbio Silveira, com o apoio de Ed Carlos Ortiz e outros alunos graduados, conquistou o primeiro lugar geral no campeonato. A Academia Madureira terminou em segundo lugar com a Associação Sudoeste, garantindo a terceira colocação. 10 horas e 19 minutos, acontece neste fim de semana a segunda fase do Campeonato Paranaense de Basquete Cadeira de Roda. Na etapa inicial realizada no mês de maio, a equipe Ápia da Fronteira de Foz do Iguaçu venceu todos os jogos e conquistou o primeiro título. A última etapa será disputada em Foz do Iguaçu no mês de novembro, no ginásio do SESC. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio que Toca Notícia, com transmissão de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a partir das 18h30, a bola rola para São Paulo e Bahia no Brasileirão. No domingo, já com o horário de verão, a jornada esportiva começa a partir das 15h e terá dois jogos no cardápio: Atlético Paranaense e Flamengo e Botafogo Sport. O sinal da CBN você ouve no AM 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 18 de outubro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção Guilherme Volchkovics, apresentação de Eli Silva. O CBN Foz Esportes volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Na sequência, você fica com a programação da CBN Entrevista. Grande abraço a todos.